Torres, Salvador, Tango, Mike Alpha. Tango, Mike Alpha, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 1. Confirme se encontra no pátio principal. Confirme o pátio que se encontra. Pátio 3, pátio 3. Reboque para o pátio 1. Pátio principal, posição 1. Sente, Tango, Alfa Índia, autorizado reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, reportarei. Tango, Mike Alfa. Correção, Tango, Mike Alfa, autorizado reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sente, reportarei. Gol 1896 no solo aos 48, livre direita, mantenha em escuta. Autorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Tango Mike Alpha, pronto para ingressar no pátio principal. Tango Mike Alpha, prossiga com o reboque até a posição 01 no reporte estacionado. Ok, obrigado, reportaria o PM. Tango Mike Alpha, parqueado posição 1, obrigado, bom dia. Tango Mike Alpha, ciente, obrigado. Obrigado, bom dia. Salvador, Alta 3520. Alta 3520, nível autorizado é 190, saída prevista por Cajão após diretora Caju. Aguarde um minuto para copo. Então, 3520, pronto, cópia. Então, 3520, autorizado Salvador para Aracaju, nível autorizado 190. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Buca e Jamo, voz direto Aracaju. Transponder 5064, controle 199.8. Da 3520, cotejamento 40, aposte pronto para puxar essa nave. Na escuta da torre? Da 3520, desconsidere e aposte para puxar essa nave. 3520, está na posição do número 3. Solicita acionamento na posição posterior do 3. Livre para acionamento é posto para o bucho, tá? Livre acionar e reportará para o bucho, tá? 3520. Muito bom dia, boa noite, 197, ciente informação, Delta. Oito, 197, Guarulhos, já temos aprovação, aguarde um minuto, quanto? Aguardo, 8, 97, possível 380. Eu já teria já autorizado 36, tem condições, aguardo coordenação. Próximo para a Copa, então? Negativo. Conforme, de Salvador para Guarulhos, o nível 360, 360, a rota é via posição bridge. Via posição bridge, na sequência up, azul 16, restante conforme a rota. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira. Após curva direita, possui subida da Euleda, após Euleda bridge. Controle 119.8, a torre 1895 e o transponder 5473. Então me confirma, após o bridge teria a Brasil no meio? Afirma, a Brasil 16, Belo Horizonte, Trive e o restante conforme. Positivo. Gol no 8.17, autorizado para Guarulhos, São Paulo, nível de voo 360, via rota do plano de voo, conforme. Bridge, a Brasil no meio. Belo Horizonte, 3, volta ao de voo. Decolta 90, 2 mil pés da ponta, curva direita na saída da El, Leda, 3, 198. Controle, 5, 2, 4, 5, transponder, copia o gol, 1897. Tu pode sintonizar a torre 1895 da presente e vai chamar pro push na torre. Boa, até uma boa viagem. Relativo, muito obrigado, ótimo dia. Rotan 3520, alterna Recife, 1 hora e 50 de autonomia, CLB 139. É, 139, 350 Recife. Taxa direita, ponto de flecha, ponto para decolagem. Taxa direita, ponto de flecha, ponto para decolagem, 3520. Pronto, tá 520 autorizado, alinhada colando, 80 graus com 89, 1012 no tinto. Autorizado alinhado e decolar, 190, puta 3520. 3520, Herculados 37, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198 até 3520, obrigado, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, o TAN 3520. Pouca jambra, cajão. TAN 3520, acione 5464, conforme autorizado na saída, submantenha o nível 190. No 5464, sobe e mantém 190, o TAN 3520. Topo 1897. Para o fluxo de acionamento, está no 05. Autorizado, Whisky Uniforme, boa noite, autorizado chegada Golf, desça para 4.000 pés, QNH 190 no 2. Centro Recife, 12685. Recife, 12685, boa noite, tá? 3520. Boa. controlador, Gol 1897, está com 167 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, Antena Galeão, próximo táxi. 3 e 45 Galeão, táxi autorizado em frente, segunda direita, ponto de espera, pode para decolagem. Antes da patada para decolagem, ponto de direita, Gol 1897. Aproximado, pode esperar o 1897. 817, autorizado, aliado, decolado pelo 080 graus, graus com 10, 9 e 12, não tinha autorizado. Já vai ser o livre decolagem, Gol 1897, 1910.